Tá ao vivo? Ah, sem capa hoje, tá ao vivo isso aqui, rapaziada? Tá ao vivo. Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. Canal Verdazzo 1914. 10 dias sem jogo do Palmeiras. Tem nego já com tremedeira. Tem nego que não sabe o que faz. Tem gente fazendo besteira já, porque, né? Consegue ocupar a cabeça com o que precisa. Fica pensando besteira. E nego tá fazendo besteira, né? Fazendo besteira na internet, fazendo besteira na vida. É problema de cada um, né? Vou me meter na cara do problema dos outros. É no YouTube, no Periscope ou no Facebook? É no YouTube. YouTube. Nosso canal já tem 1 ano e meio já, chegando a 18 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, você ainda não se inscreveu. Você ainda não se inscreveu, maldito verme! Vai lá e se inscreve, o cacatua do inferno. Que custa ir lá no sininho e tocar o sininho ali, o animal de teta? Se inscreve no nosso canal. E também dá o like, né? Joinha, porque o apresentador simpático, apresentador sempre muito bem-humorado, né? Sempre sorridente, merece o seu joinha. É isso aí, rapaziada. A grande novidade do dia, na verdade, duas novidades. A primeira não era, né, novidade, mas é um fato novo, diferente. Ou seja, os jogadores estão treinando, se apresentaram hoje, fizeram trabalhos físicos e já começaram a recuperar a forma para encarar o jogo duro, né? Que vai ser a partir do dia 10. Jogou com o Internacional pela Copa do Brasil e aí, pauleira, né? Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, se tudo der certo, Copa do Brasil de novo. E assim vamos por 10 semanas. Né? É, tá ao vivo, Leonardo Carneiro, tá ao vivo! Primeiro superchat da noite, muito obrigado. Eu desisto de fazer esse plugin do Superchat funcionar, ele funcionava tão bem antes, né? Fazia. Guitarra do Torelli, grande Torelli, grande Marcelo Torelli, embaixador de Tambaú. Já não tá mais entre nós. Deixa muitas saudades o Marcelo Torelli. Mas, José Augusto Cogo, você quer ser mandado embora? Você já fala. Você já fala, ó, quero ser bloqueado. Em vez de ficar falando essas besteiras aqui que você tá falando no chat, fala assim, quero ser bloqueado. Aí eu te bloqueio, é mais fácil, tá? Agora, se você quiser ficar numa boa aqui, é não alimentar boatos. Não lançar boatos, não começar com gracinha. Senão vai embora, tá? Você quer fazer esse tipo de coisa, você vai em outros chats de outros canais. Lá os caras gostam disso. Aqui a gente leva o Palmeiras a sério, com muito respeito. É, ficar com um boatinho, ficar dando de profetinha, não é aqui a nossa, não, tá? Aliás, eu esqueci. Eu devia ter colocado já o nosso glorioso fluxograma aqui. Mas na próxima vez eu coloco. Vamos lá. A outra novidade de hoje, qual que é mesmo? A novidade de hoje é que, junto com os profissionais, o nosso menino Ivan Angulo foi alçado ao time principal. Não esperem ver o menino jogando logo de cara, né? Mesmo no time alternativo, não vai jogar. Ele vai conviver com os profissionais. Isso é dedução minha. Pode acontecer? Pode. O Filipão vai lá, escala e eu quebro a cara. Tudo bem. Só que eu vou ficar muito surpreso. Se isso acontecer. Patada é sempre good, né, prelato? É... Eu acredito que o Filipão vai dar um tempo para esse menino. Ele tem que se adaptar em dois aspectos. Primeiro é o físico. Ele tem que ganhar massa muscular. Olha como ele é magrinho. Tudo bem que essa foto tá meio espremida, assim, que eu coloquei aí na tela. Mas ele é pequenininho, né? Ele é magrinho. Então ele precisa ganhar um pouco mais de massa muscular para aguentar mais as pancadas do profissional, que é bem diferente de jogar sub-20. E ele precisa se ambientar em todos os aspectos, né? Se ambientar com os novos companheiros, né? Um novo time. É um novo time, né? Ele treinava com 30, 40 moleques, agora são outros 30 caras que ele mal conhece, né? Então é como se ele estivesse chegando num time novo. Ele precisa entender o projeto tático onde ele está sendo inserido. E aí, depois de muito treinamento, ele vai ser aproveitado. Tá? Então ele não vai chegar e jogar, né? Ele é o Ivan Angulo, ele não é o, né, o Demir da Guia. Então, eu estou muito feliz com a promoção dele. Eu acho que tem lugar para ele nesse elenco, embora a gente tenha um elenco super recheado, super qualificado, em quantidade também. Só que ele, facilmente, ele pega o lugar ou do Felipe Pires ou do Carlos Eduardo, né? No ataque. Embora não tenha a mesma característica de nenhum deles. O Felipe Pires, tanto o Felipe Pires quanto o Carlos Eduardo, são caras que jogam mais pela beirada. O Carlos Eduardo andou jogando por dentro, inclusive fez aquele gol no São Paulo jogando por dentro, mas a gente sabe que não é a dele, né? Tanto que o Filipão não deu prosseguimento nessa estratégia. Então, os dois são caras que jogam estritamente pela beirada. O Felipe Pires é mais de velocidade, ele pode até jogar afunilando, mas sempre, né, pegando a bola de fora para dentro e aí eventualmente metendo uma diagonal. Mas velocidade, né? A característica básica do Felipe Pires. E o Carlos Eduardo é aquele rabiscador, né? Moleque que dribla, dribla, dribla e dá o passe. Dribla, dribla, dribla e dá o passe. E normalmente erra, infelizmente. O Angulo, ele tanto pode jogar pelo canto, quanto ele pode jogar por dentro. Tá? Ele tem essa facilidade. Pelo que eu observei no sub-20, ele consegue fazer as duas. Ou, na verdade, as três, porque ele pode jogar em qualquer lado, né? Ele pode jogar em qualquer lado e pode jogar por dentro também. Qual a característica dele? Ele é o ponta de lança antigo. Tá? Ele é o camisa 10 de antigamente. É o cara que pega a bola e vai com ela dominando. Você lembra de como o Kaká jogava? Para quem é de antes, lembra como o Zico jogava? Lembra do Denner? O Denner até fisicamente lembra, né? É esse tipo de jogador. E o Palmeiras não tem esse tipo de jogador no elenco. Então, o Angulo, ele vai acabar sendo mais uma ferramenta no canivete suíço do Filipão. No bate-cinto do Filipão, né? Cheio das utilidades. Cheio de jogador com qualidades diferentes, distintas. E um cara como o Angulo a gente não tem. O que mais se aproxima dele, vai, é o Veiga. Mas não é a mesma coisa. O Angulo eu acho que ele é mais incisivo. Até porque ele é mais veloz. O Veiga é mais forte, né? Então eu acho que o moleque vem para somar mesmo. Com o perdão do clichê. Vem para qualificar mais o elenco. Que acabou de ganhar também o Ramires. Então é o Palmeiras cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte e os outros correndo atrás. Então isso só pode deixar a gente muito, muito feliz, muito contente. Eu estava pensando esse fim de semana, por quantos anos a gente passou, né? Levando na cabeça, sendo zoado, né? Quer dizer, também tivemos, já tivemos os nossos anos, né? Década de 90 foi muito bom, para quem é mais velho, até 76 foi uma beleza. Mas Tivemos recentemente aí uns anos realmente terríveis, e mesmo quando o Palmeiras estava forte, não era chacota. Por exemplo, entre 2007 e 2009, o Palmeiras fez times fortes. Não brigou contra rebaixamento, né? Não, ficou sempre entre os quatro, cinco, brigando, sabe, de cabeça erguida, protagonizando o campeonato. Mas nunca de braçada. De braçada mesmo, a gente só conseguiu um semestre, que foi aquele primeiro de 96, que era o campeonato regional. Inclusive a Copa do Brasil, que também foi no primeiro semestre, a gente perdeu. Porque mesmo em 93, 94, a gente tinha times fortes, né? Rivalizando com a gente. Principalmente o São Paulo. E aí em 95, o Grêmio, 95, 96 mesmo, o Grêmio. E aí em 97, a gente estava forte também, mas o Vasco, pô, o Edmundo acabou com tudo, né? É, 98, o Cruzeiro rivalizou com o Palmeiras, inclusive eliminou a gente do Campeonato Brasileiro. Em 99, a gente ganhou o que a gente queria, mas, pô, o Corinthians enchia o saco. Era chato. A gente não era absoluto, né? Quer dizer, todos os anos da Parmalat, a gente foi forte, a gente foi protagonista, mas a gente não foi absoluto. E eu não me lembro, com exceção daquele primeiro semestre de 96, mas aí, de novo, tem que fazer a ressalva. Foram só 6 meses de Campeonato Paulista, né? Então a gente não rivalizou com ninguém em nível nacional. É, eu não me lembro do Palmeiras ser tão dominante em toda a minha vida. Eu acho que eu nunca tive. Não, eu já estive mais feliz do que eu tô hoje. Até porque a gente. Tudo bem, a gente é campeão brasileiro. Tô feliz, tô satisfeito. Mas naquela década de 90 eu tava mais eufórico. Mesmo não sendo dominante. Mas eu nunca estive tão satisfeito com o meu time. De como meu time está jogando. Saber que o meu time vai entrar em campo, vai jogar bola, que os outros já entram com medo. Os outros entram. Essa é a pedreira. Então, eu acho que não existe satisfação maior para o dia a dia do que ter um time jogando como o nosso hoje. E eu acho que é um pouco isso que faz com que esses imprensa clubistas, que eles fiquem desesperados. Eles têm muita raiva disso que está acontecendo com o Palmeiras, porque não está acontecendo com o time deles. É inveja. Então aí eles começam a botar defeito, pega o que eles queriam estar no nosso lugar. É inveja. Então assim, eu estou muito frustrado por essa maldita Copa América ter interrompido esse passeio que o Palmeiras estava dando. Na verdade, o Palmeiras estava passeando pelo Campeonato Brasileiro. Agora então é o seguinte, hein? Se voltar e continuar passeando, aí é irreversível. Tudo bem, no mata-mata é outra história. No mata-mata não tem nada a ver. Mas se a gente notar essa mesma tendência, que vai ser dificultada ainda pelos mata-matas, pelo menos continuar ganhando, ganhando, ganhando, ganhando, ganhando, nesses primeiros jogos, não vejo muito como reverter no Brasileirão. Agora ainda tem reversão, é só o Palmeiras entrar no, né, nesses primeiros jogos aí e dar uma pane. Que pode acontecer. Você quebra o ritmo, quebra o ritmo. Agora, se não quebrar o ritmo e o Palmeiras continuar naquela ganhando, ganhando ponto, chegar no fim do primeiro turno, 10 pontos, não reverte. Ninguém reverte. Porque aí, que é o que eu falei, primeiro turno, acaba o primeiro turno, tiver com 10 pontos. O segundo turno é quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, Brasileirão, para todo mundo. Todo mundo vai ficar cansado. E aí o nosso elenco vai nadar de braçada. Então, no mínimo, a gente vai manter o que a gente tiver. Então, eu vejo o Palmeiras com muita vantagem no segundo turno. Se chegar no primeiro turno com aberto, pô, me pega. Então eu tô muito satisfeito e ao mesmo tempo um pouco frustrado por essa interrupção. Aliás, muito frustrado, né? Imagina quantos jogos a gente já poderia ter ganho, no mínimo três, né? Já era para ter tido três jogos e o Palmeiras naquele ritmo avassalador. Interromperam, né? Ainda vai ter mais. Tem muito tempo ainda. Aliás, parece que o Palmeiras joga na quarta-feira, não é essa outra, né? Contra o Guarani, ainda não tá sacramentado, mas as diretorias estão conversando nesse sentido e parece que deve sair um amistoso, amistoso oficial. Aliás, tem gente que fala que amistoso não é jogo oficial. Amistoso é jogo oficial. É que não vale por campeonato nenhum, mas é jogo oficial. O que é um jogo oficial? Jogo oficial é um jogo que tem um ofício. O que é o ofício? A súmula. Então, se você faz um jogo em que os times estão com uniforme, tem juiz e tem súmula, é oficial. Amistoso, mas é oficial, é um jogo oficial. Diferente daqueles jogos que faz na academia de futebol, que chama lá o Atibaia, que chama lá o 15 de Xiririca da Serra, famoso, né, que joga tudo de colete, até tem juiz, mas não tem súmula, né? O cartão, até tem cartão também, mas não tem súmula, não é oficial. Essa e uniforme, né? O que caracteriza o jogo oficial é a súmula e os uniformes. Tá jogando uniforme oficial. E isso que deve acontecer em Campinas na quarta-feira da semana que vem, se for confirmado realmente. Tá? Inclusive parece que vai ter televisão. E se tiver televisão, a gente vai transmitir, eu e Zaniolo. Tá? Se preparem. Tá certo, rapaziada? Muito bem. Eu vou passar a bola para vocês, mas é claro, antes eu vou falar do nosso amigo da Palestra Custom. A Palestra Custom é o novo parceiro do Verdazzo, que vai prestar um serviço para você realizar o seu sonho de transformar o seu carro, aquele seu carro velho, né? Aquela jabiraca, aquela bicheira. Lá em Sorocaba a gente fala que é uma bicheira. Você vai transformar aquela bicheira num carraço, vai reformar ele inteiro. Olha a Porcombi aí, toda reformada por dentro, por fora, né? Uma Kombi com motivos palmeirenses, com tema palmeirense. Tem também o Fusquito, ó, o Fusquito aí. Fusquito é inspirado na camisa do Centenário, né? Aquela camisa azul lindíssima de 2014. O time não era bonito, mas a camisa era. Tá aí o Fusquito e tem a novidade aqui para vocês que, né, já estão acostumados. Olha o Opalão. Olha o Opalão SS, né? Olha o que ele virou. Olha só o que ele virou, né? O Evandro não me confirmou. Eu acho que é 79 esse carro aí. Mas olha que beleza. Ah, mas é preto e branco. É preto e branco porque o dono quis, né? E é essa uma das características do serviço da Palestra Custom. Ela vai fazer do jeito que o dono quiser, mesmo que não seja palmeirense. Então, se você conhece alguém que tem um carro velho que pode via querer transformar o carro, indica a Palestra Custom pro cara, né? Mesmo que não seja palmeirense, não é. A Palestra Custom, é claro, é uma empresa palmeirense, faz carros com temas palmeirenses, mas também faz o que você quiser. E se não for palmeirense, quiser fazer um tema qualquer, aí vai fazer, né? O Opalão ele deixou do jeito que era original, ele tava todo detonado, voltou ao original. Então, para quem lembra desse Opalão 79 aí, eu acho que é 79. Depois você me fala aí, Evandro. Você tá aí no chat que eu sei. Era assim. Era desse jeito. Aquela pintura, né? Aquela decoração no capô, do lado. E ele fez igualzinho. Então você vai entrar em contato com o Evandro aqui por esses contatos que estão aqui embaixo na tela. Instagram.com/palestra_custom. Ou pelo e-mail, né? palestracustom@outlook.com. Puta, que Opala bonito, né? Pena que é preto e branco. Ou pelo Zap, né? O Zap é o que todo mundo usa hoje, né? Então é 017 99 632 1167. Vai falar com o Evandro e você vai se surpreender como ele pode alcançar a necessidade do seu bolso. Palestra Custom é para todos os gostos e para todos os bolsos. Então, você que tem aquele carro velho, ou alguém na família tem, ou tem um amigo que você sabe que tem ali um negócio que já está criando teia de aranha ali. Liga pro Evandro, fala com o Evandro da Palestra Custom e seja feliz. Muito bem! 79 mesmo, né? Ah, tô sabendo, hein? É quando eu era criança, né? Mas eu lembro muito bem. Muito bem. Tá na hora de botar aqui a cara de vocês, né? Seus malditos. Malditos! Vocês já ficaram padrinhos do nosso projeto? Nosso projeto já tá chegando em 500. Chegando em 500. Muito perto. Mas nossa meta são 1.000 padrinhos. Para que que a gente precisa de 1.000 padrinhos? E por que eu falo a gente? Porque esses 500 que já estão, quase 500, né? Que já estamos juntos, nós temos um objetivo, que é fazer um canal de informação, opinião, de dados de informação, 100% palmeirense, de palmeirense para palmeirense, com muito conteúdo. O tempo todo falando de Palmeiras, produzindo conteúdo de Palmeiras, né? Coisas que a grande mídia não faz. Primeiro porque ela tem que ser neutra, então ela tem que falar um pouquinho de cada time. Então ela não se especializa em nenhum time. A gente vai ser especialista em Palmeiras. A gente vai falar tudo de Palmeiras. O tempo todo falar de Palmeiras. Comigo, lá dentro da academia de futebol, fazendo a cobertura do dia a dia. Travando contato direto lá com as pessoas, com os jogadores, com os diretores, com a comissão técnica, com empresários que eventualmente circularem por lá, tudo. A gente vai ter contato de todo mundo, trabalhar como jornalista lá dentro e passar as informações para vocês. Só que sem o veneninho escorrendo aqui do lado, né? Sempre protegendo o Palmeiras. Sempre colocando os interesses do Palmeiras em primeiro lugar. E nem que isso signifique, às vezes, não dar a informação completa para não estragar, para não atrapalhar. Né? Às vezes o cara vaza a informação ali, ferra uma negociação. Vazou uma negociação que não é para vazar, não vai ser aqui que vocês vão saber. Agora, vocês vão saber aqui com a boca limpa. Informação limpa. A informação é que vem, você vai ficar sabendo, e quando ela chegar daqui, você pode ter certeza que é verdade. Que não é boatinho, que não é, né? Nhenhenhé. E na hora certa, na hora que pode, na hora que não vai atrapalhar. Então é sempre colocando o Palmeiras em primeiro lugar. Então esse é o nosso objetivo. Eu estou de férias do meu escritório. Finalmente, depois de 2 anos eu tirei férias. Estou tirando aí uma semaninha. E eu estou aproveitando para dar uma repassada no Almanaque do Verdazzo, que é uma atração do nosso site. Que você só vê a cara dela, né? Só o que chama-se de front-end. Mas a gente tem por trás de tudo, uma estrutura muito complexa. E tem alguns registro histórico causa muito isso, né, gente? Então, eu fiz as minhas pesquisas históricas, montei o almanaque, aí eu tive a oportunidade de bater com os dados oficiais do Palmeiras. E aí eu vi que tem algumas diferenças. Então eu estou repassando jogo por jogo, para ver cada diferença, para deixar igualzinho do Palmeiras. Então em breve vocês vão ter no Almanac uma fonte histórica casada com a do Palmeiras, a opinião do Palmeiras. Mesmo que às vezes eu tenha um critério, que às vezes o Departamento de História do Palmeiras tem outro, eu vou adotar o do Palmeiras. Dane-se o meu critério, eu vou adotar o do Palmeiras. Então vocês vão ter uma fonte de consulta de estatística histórica do Palmeiras a qualquer momento, né? Inclusive com dados de jogador, artilharia, quantos jogos, quantos gols, que isso ainda não tem. A gente está montando. Isso é um trabalho de formiguinha que eu estou fazendo devagarzinho, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pocão, mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas por dia só inserindo dado. E tem que ser manual. Não tem jeito de fazer isso automático. Então é um trabalho, é um trabalho de artesão. Artesão digital, vamos dizer assim. E eu faço isso com muito amor, com muito orgulho, com muita paixão pelo Palmeiras mesmo. E para deixar eternizado, né? Daqui a pouco eu morro. Eu vou deixar isso aqui na mão dos padrinhos que vão tocar esse site. E é por isso que a gente precisa montar uma comunidade com 1.000 pessoas. Para eu poder, até o fim da minha vida, eu tô com quase cinquentinha, tá? Então, por pelo menos mais uns 20, 25 anos, eu tocar isso daqui com todas as forças que eu tiver e passar a bola para frente depois. Mas tem que montar, né? A gente tem que ter o nosso canal para fazer as transmissões, para fazer as chamadas ao vivo lá da academia, para fazer entrevista, para o tempo todo, né? E vocês vão ter então conteúdo palmeirense vindo de palmeirense para romper de vez a dependência da grande mídia, a não ser na transmissão dos jogos, né? Que, a imagem da transmissão dos jogos, porque a transmissão do áudio a gente já faz. Tá, então esse é o convite que eu faço para vocês. Peço que vocês tenham uma atenção nesse endereço que está passando aqui embaixo, verdazo.com.br/padrinho. Lá vocês vão conhecer um pouco mais as razões de por que se tornar padrinho e tem lá os links para vocês se juntarem a nós. Somos quase 500 já. O que eu agradeço muito a esse pessoal todo pela confiança. Já há quase 3 anos que nós estamos com esse projeto de apadrinhamento. Estamos na metade da meta. Então vejam como é um trabalho de paciência. E a gente precisa de vocês. Você que ainda não ficou padrinho. Ah, mas é muito caro. Não é caro, não. Vai lá ver. Você vai ver que não é nada caro, não. Tá? Na verdade, é você que decide em quanto você vai colaborar para que esse sonho da nossa torcida se torne realidade. Um abraço para o Fábio Palhardi, que é padrinho, e fez um superchat aqui, né? E depois de tanta desgraça, o ano que vem chegou, né? É verdade, a gente falava que o Palmeiras é o time do ano que vem, é o time do ano que vem, e chegou, né? É com paciência, gente, com paciência e trabalho sério, as coisas acontecem. O Palmeiras estava numa draga tão absurda até 2012, mas tão absurda, que a construção teve que ser devagar, né? A reconstrução do Palmeiras. Ano a ano. Até chegar no ponto que hoje a gente pode falar, somos o time a ser batido. Que orgulho, que satisfação, né? Muito bem, quero saber as perguntas de vocês. O Vitor quer saber se eu vou no show do Iron Maiden. Ah, sabe por que que eu não vou, cara? É no Morumbi, né? Ah, não dá para ir lá. Show lá, não vou mais. Não vou mais. A não ser que seja um show. Eu já fui em vários shows da Iron Maiden, né? Iron Maiden vem toda hora pra cá. Eu não vou lá pra ver o Iron Maiden e não ouvir nada. Que a acústica daquele estádio é horrorosa. Aquilo lá não é um estádio, né? Aquilo lá é um lixo. Então eu não vou. Não vou nesse show da Iron Maiden, não. Até porque, como eu falei, não ouvi nada. Se desse pra ouvir alguma coisa, eu iria. Mas não dá pra ouvir nada. O Luiz está perguntando assim: se eu achar um erro no dado oficial do Palmeiras, que eu tenha certeza que eu estou certo e o Palmeiras está errado, dá para corrigir? Tanto dá que já aconteceu. Já aconteceu. Estamos em constante contato com o Departamento de História do Palmeiras. Eric Monteiro está querendo saber se vai sair alguém no meio do ano. Como é que eu vou saber isso, seu animal de teta? Como é que eu vou saber isso, seu jabuti maldito? Como é que eu vou saber se vai sair alguém? Tem que perguntar pro Matos. Já falei, se eu tivesse lá, né, você poderia fazer essa pergunta pra mim. Eu não tô lá, tô aqui no mesmo lugar que você. Como é que eu vou saber disso? O João Neto quer saber se eu tenho camisas do Palmeiras velhas para mostrar. Tem um monte, cara, só que elas estão bem guardadinhas. Teria que vir preparado para isso. O Clebão perguntou qual a minha expectativa com o Angulo. Acho que você não chegou no começo, né? Eu já falei bastante do Angulo, da expectativa em cima dele. Então você volta lá no começo do Periscatos que você vai ter a sua resposta. Ah, vocês estão falando, como vocês estão derivando muito pro rock. É um assunto que eu gosto muito. Eu sou suspeitíssimo, né, para falar de classic rock, mas não, né? Quem respeito a maioria das pessoas que está aqui para falar de Palmeiras, né? Vamos se concentrar em Palmeiras. Qualquer dia eu vou fazer um periscatso alternativo para ficar falando de rock, ficar falando de filme, ficar falando de série, do que vocês quiserem. Marielle, Marielle, não fique brava, Marielle. É claro que é uma brincadeira do estagiário. Bem lembrado pelo Antônio Edson. Os anos 80 foram tão tenebrosos que até raio caiu no Parque Antártica, num treino do Palmeiras, e acertou um dos nossos melhores jogadores, que era o Carlos Alberto Borges. Carlos Alberto Borges era um meia, meia-direita. É, clássico, jogava de cabeça erguida, grande jogador, estava sendo um dos líderes técnicos do time. E cara, caiu um raio no campo que acertou ele, sabe? Ele, pô, ficou desacordado, podia até ter morrido. Aí ficou bem e tal, voltou a jogar, mas nunca mais foi o mesmo. Depois do raio, ele caiu muito de produção e acabou indo embora do Palmeiras. Ele chegou até ir para a seleção brasileira em 83. Carlos Alberto Borges, bem lembrado, Antônio Edson. José Augusto quer saber como está a construção do memorial, sala de troféus no estádio. Não está, não existe isso. Ainda é um dos pontos de discordância entre o clube e a W Torre. E os nossos troféus continuam empacotados num depósito. É muito triste. Jackson Paixão, cuidado com o que você fala. A Marielle quer saber das redes. Olha os assuntos que vocês estão puxando. A Marielle quer saber assim: usar as redes semelhantes ao do Palestra Itália? Depende da época. A Palestra já teve rede também de vários tipos, né? Depende da época que você está se referindo, né? O Palmeiras já teve rede véu de noiva, né? O Palestra, o Velho Palestra. Já teve gol caixote, já teve aquela rede tradicional. Depende. Eu gosto dessa rede do Allianz Parque. O Luiz quer que eu faça esse periscatso alternativo aí com umas 4 horas de duração. Tem assunto, né? Pra falar além de Palmeiras, tem bastante coisa pra gente ficar falando besteira aqui. Mas esse precisa tá tomando, esse precisa tá bem calibrado. O Alex Miller também levou um raio, né? Verdade, eu não lembrava dessa do Alex. O Alex Miller é meu amigo, cara. Ele é muito corneta. Ele é cornetaço, né? Mas eu gosto muito dele. Ele é uma pessoa fantástica. Eu até fico triste quando o pessoal que é anti-corneta, e eu sou anti-corneta, e ele é muito corneta. Então a gente pensa muito diferente na forma de como reagir ao Palmeiras, a gente sendo palmeirense fanático, os dois. Mas como eu gosto muito dele. Ixi, peraí. Fiz merda aqui. Ixi. Mas como eu gosto muito dele, eu não consigo ficar bravo com ele. E eu tenho muita gente que é anticorneta e fica puto da vida com o Alex Miller. Não gosta, xinga o Alex Miller. Eu fico até triste. O Ramires nem se apresentou, disse o Ricardo Moraes. Então, isso é uma coisa que está me incomodando, sabe? Eu acredito que isso tenha feito parte do acordo inicial, né? Ah, a gente quer você, beleza. Ah, mas eu só posso me apresentar no dia tal, porque eu estou com coisa aqui. Me quer, né? Mas tudo bem. Fez o acordo, fez o acordo. Agora, são 10 dias. Ele vai se representar, acho que hoje ou amanhã. Amanhã ou depois. Então vão ser 11 ou 12 dias. que ele já poderia estar reconquistando o condicionamento físico. Isso significa 10 ou 12 dias de atraso. Isso significa 3 ou 4 jogos. Então, o dia que o Ramires estrear, você pode fazer a conta para trás. Olha, ele já podia estar jogando faz 4 jogos. Então, são 4 jogos que está sendo rasgado com esse atrasinho aí. Né? Tudo bem, está chegando agora e tal, mas eu tô bem acostumado já com a ideia do Palmeiras ser um local de profissionalismo extremo. Profissionalismo extremo. É nada menos do que isso que eu espero do Palmeiras de hoje em diante e nunca mais quero ver amadorismo no Palmeiras. Se um dia voltar aquelas tralhas, ah, meu Deus do céu, né? Que tristeza que isso vai dar, mas eu acho difícil isso acontecer. O que pode acontecer é mesmo com, né, entrar gente aí que não tem muito a ver com futebol e acabar perdendo a mão do profissionalismo no Palmeiras, por mais que, né, tenha sucesso em outras áreas. Isso eu tenho medo também. Mas é só uma apreensão, não quer dizer que eu acho que vai acontecer. Mas eu acho que a diretoria do Palmeiras poderia ter sido mais firme com o Ramires, sim. Falar assim, não. Vai ganhar o salário inteiro esse mês, não vai? Já não assinou já? Então se apresenta agora e já começa a pedalar nessa bicicleta aí, seu. Eu penso assim. Marcos Calfa, essa pergunta sua sobre CT em Sorocamirim, não desconheço essa notícia. Ou não me lembro. O Vitor tá falando que o Alex Miller tem um filho chamado Evair e outro Edmundo, é verdade? Não. Que eu saiba, Edmundo eu não sei. Ele tem 200 filhos, né? Mas eu sei que um deles chama Marcos Evair. O nome de um dos moleques é Marcos Evair, isso é certeza. O Ezeplayer tá fazendo pergunta pessoal sobre mim. Não cabe. Vamos falar de Palmeiras. O Leandro quer saber quais são os outros pontos de conflito entre W Torre e Palmeiras, além desse citado há pouco. O principal é o número de cadeiras, né? É o número de cadeiras que cada um tem direito a explorar. Nesse momento está fixado em 10 mil, mas está rolando. Ainda não tá, não é definitivo. E vamos lembrar que nós já estamos nos. Vamos completar 5 anos em novembro de funcionamento do Allianz Parque. Os 5 de 30 já cumpridos. Eu, honestamente, eu tenho a impressão que isso não vai chegar no 30, não. Eu tenho a séria impressão que o débito da W Torre com o Palmeiras está aumentando, porque eles não estão pagando o que foi acordado. Quando completar 5 anos, a porcentagem que tem que ser repassada ao Palmeiras de tudo que a W Torre auferir, essa porcentagem passa a ser de 10%, até agora é 5%. Quando eu chegar nos 5 anos, ou seja, em novembro de 19, quando eu fizer 5 anos daquele jogo contra o Sport, a inauguração, tudo que acontecer no Allianz Parque, 10% vem para o Palmeiras. 10% de show, 10% de arrecadação com venda de bebida, que é tudo da W Torre. Isso é tudo da W Torre. É assim que ela está recuperando o que ela investiu. Só que ela repassa uma porcentagem para o Palmeiras. Nesse momento é 5%. A partir de novembro vai ser 10%. Então, se ela já não está repassando direito nem quando é 5, imagina quando é 10. Então ela está com débito. Existe uma conta corrente entre Palmeiras e W Torre que está. Assim, o Palmeiras também tem umas coisas para pagar para W Torre que não está pagando também. Se não me paga, eu não te pago. Só que põe na balança, né? E óbvio, essa balança está muito mais pesada a favor do Palmeiras. Então vai chegar uma hora que a W Torre vai dever tanto para o Palmeiras, vai dever tanto para o Palmeiras, que a solução vai ser, ó, vamos encerrar aqui o contrato, não precisamos ir até o ano 30, e eu não pago nada para você, em vez de você ter o estádio em 30 anos, você vai ter em 20, 18, 15, sei lá. Isso ainda está longe. Eu acho que ainda tem bastante coisa, bastante água para passar debaixo da ponte. Mas eu acho que a tendência é essa. Tendência é essa, a tendência é esse contrato aí ser interrompido, exatamente pelo tamanho do débito, que está ficando cada vez maior. O Clebão está perguntando sobre o programa de sócios para torcedores de fora, como melhorar para o programa de sócios bombar. Eu acho que a gente tem que conscientizar os torcedores que o programa de sócio-torcedor, seja para quem é de São Paulo, seja para quem é de fora de São Paulo, não é para ter vantagem, é para ajudar o Palmeiras. Programa de sócio-torcedor é vaquinha para comprar jogador. Até rimou. Ah, devia fazer um slogan. Programa de sócio-torcedor é vaquinha para comprar jogador. Não passa disso. Você não tem que querer vantagem em troca. Os clubes acabam desenvolvendo programas que dão vantagens em troca, porque sabem como é a cabeça das pessoas. Mas deveria ser uma ação desprendida, deveria ser uma coisa de coração aberto. Olha, eu estou dando dinheiro para você, Palmeiras, porque eu te amo. Devia ser isso. Realmente eu não me conformo com a mentalidade do brasileiro. Eu acho que, sei lá, se é do brasileiro ou se é geral, de exigir uma contrapartida num negócio que devia ser de mão única. Porque, lembra do velho Orkut? Vamos fazer uma vaquinha para comprar o Ronaldinho Gaúcho. Aí vai lá o Zé Catraca lá e fala assim: ah, aqui, ó, tem 28 milhões de palmeirenses. Os caras sempre botam a conta lá para cima, né? 28 milhões de palmeirenses. Se cada um der R$ 1, a gente contrata o Ronaldinho Gaúcho. Lembra disso? O que é o nome disso? Vaquinha, né? Que eles fizeram com o Wesley, uma coisa ridícula. Fazer vaquinha, não. Faz um programa onde você vai pagar todo mês um pouquinho, o clube vai receber esse montante e vai ser exclusivo para o futebol. Aí faz o que quiser. Não é para comprar um jogador ou para outro jogador. É para ter recurso para comprar jogador. Quem aparecer, aí decisão da comissão técnica, do técnico, do presidente, de quem for. Mas é vaquinha para comprar jogador. Avante! É isso. Então, o torcedor do Palmeiras não tem que fazer conta de qual eu vou ter mais vantagem. Meu, dá o máximo que você puder. É pro Palmeiras, porra! O Agnaldo quer saber assim: e a punição do STJD por gritos homofóbicos? Será que vai ser perigoso para perder pontos por conta de alguns torcedores? Eu acho que não vai chegar a isso, né? Perder ponto, eu acho que não vai. Mas talvez perder mando. É, eu acho que eles podem até ir para esse lado aí. Ontem, no jogo da Brasileiro Sub-17, a torcida do São Paulo estava gritando bicha pro nosso goleiro, quando ele batia o tiro de meta. Justo do São Paulo. Eu acho isso uma grande besteira, tá? Eu sei que essa é uma posição que não vai ser muito popular. Até perigoso falar isso, mas eu não tenho problema em falar isso não, porque, cara, o grande argumento que esse pessoal que tem razão de se preocupar em defender seus direitos, etc., o grande argumento deles é que isso fomenta a violência contra homossexuais. Que a partir do momento que você está chamando alguém de bicha, chamar de bicha é considerar que o homossexual é inferior, é não sei o quê, e isso aumenta a violência contra eles. Sendo que não é nada disso, no contexto não é nada disso, né? Eu acho que eles têm razão em se organizarem, em se defenderem, em levantarem suas bandeiras. Acho importante. Mas eles têm que tomar cuidado para não exagerarem e não acabarem se tornando antipáticos para muita gente que poderia ser simpático à causa deles. Mas com esses exageros eles acabam ficando antipáticos. Então eles não deveriam mexer com coisas que são claros exageros, né? Eu acho que eles deveriam ser mais objetivos. Eu também não vou me estender muito porque Não vamos chegar em acordo nenhum, nem em lugar nenhum, mas acho que deu para entender a minha opinião com relação a esse exagero. Eu acho que é um exagero. O Sbrista está falando que o Filipão tem mantido a imprensa tradicional longe dos treinos e ele apenas fala com essa na coletiva. Mas isso é desde o tempo do Cuca. Faz tempo já que é assim. Acho que é desde o tempo do. Pô, desde o tempo do Oswaldo já é assim. Essa postura já é antiga. Maurício Rossi está fazendo uma pergunta tática aqui. Eu já falei isso, né? No Periscatso passado. Tenta olhar lá no Periscatso passado que eu dei uma geral nisso aí que você falou. Eu não vou falar de novo, só porque tem um monte de pergunta aqui, e aí seria injusto com o pessoal que está perguntando coisas diferentes. Entendeu? O André Tui está falando assim: ter a propriedade do Allianz Parque será mesmo uma vantagem muito grande? Vejo prós e contras. A propriedade é nossa, né? O que eles têm é o uso da superfície, como eu expliquei no Periscatso passado. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem? É claro que só tem vantagem. É claro que vai ser preciso terceirizar, contratar uma equipe terceirizada só para a operação Allianz Parque. Mas se a W Torre tem lucro, um lucro absurdo com o Allianz Parque, esse lucro vai vir todo para o Palmeiras. Então é óbvio que as vantagens são gigantescas. Quais são as desvantagens? É você ter um custo operacional, mas é claro que as receitas vão cobrir. É uma operação lucrativa, não uma operação deficitária. Então só tem a. E você ainda tem a vantagem de decidir. Você mesmo, se você quer um show naquela data ou não. E hoje o Palmeiras não tem essa prerrogativa. Hoje, a palavra final, se vai ter um show ou não, é da W Torre. É claro que existe um bom senso ali para não fazer show o ano inteiro e não ter jogo nenhum. Então, fica ali um acordo para, sei lá, 6, 7 jogos no ano, o Palmeiras vai para Pacaembu. Que é o que tem acontecido, né, nesses anos todos. 5 ou 6 vezes por ano. Tem sido um número ali que agradou os dois. O Palmeiras vai poder falar, ó, vai ter show se eu quiser. Então, se o Palmeiras quiser não abrir para show porque vai priorizar o futebol, acabou. Se bem que eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que o Palmeiras vai continuar. Mesmo quando o Palmeiras for dono total do uso da superfície do Allianz Parque, vai continuar indo para o Pacaembu, porque vai ter jogos que vai ser interessantíssimo você alugar para um show, como o São Paulo faz com o Morumbi, né? E ganhar muito dinheiro mesmo. 100% do Palmeiras o dinheiro. O Palmeiras hoje ganha 5%, já ganha bastante. Pelo menos no papel, né? Porque não tá vindo. Mas é bastante. Imagina quando vier 100%. O São Paulo, gente, o São Paulo só virou São Paulo entre 1970 e 2000 e pouco por causa do Morumbi. Por causa das rendas do Morumbi, de aluguel para jogo e para show. A gente enterrou o São Paulo com o Allianz Parque. Porque além da gente não mandar mais jogo lá, os shows vieram tudo pra gente. Matou eles. Por que que eles estão nessa draga aí? O Ezeplayer está falando assim: ah, mas para atrair mais sócios deveria haver mais aproximação com o sócio, com o torcedor por meio de vantagens e experiências. Não, não concordo, cara. Não concordo. Eu acho que o Palmeiras, só de ser Palmeiras, já deveria ser suficiente para eu chegar e botar a mão no meu bolso e falar assim: ó, é isso que eu posso te dar, Palmeiras. Tô. É claro que isso sou eu. Eu não sou parâmetro. Ninguém sozinho é parâmetro para nada. Na minha opinião. O mundo do jeito que ele é? Talvez devesse, talvez sim. Talvez não, certamente. Precisa ter uma equipe especializadíssima em relacionamento com o torcedor. Acho que tem que, sabe, buscar os melhores exemplos no mundo de outros clubes, não só de futebol, de outros esportes, como eles fazem. Eu acho que deveria acontecer isso. Eu acho que tende a acontecer com o tempo, né? Acho que o Palmeiras vai avançando em todas as frentes pouco a pouco. Eu acho que isso tende a acontecer mais para frente. Diego Camargo está fazendo uma pergunta de bola de cristal aqui, não tenho, não posso responder. Já respondi a pergunta do Thiago. O Igor está perguntando como está a manutenção do Allianz Parque pela W Torre, em termos de conservação. Ah, eu já vi alguns trechos ali que já estão dando sinais de deterioração. Já tem pontos claros de deterioração e a W Torre está deixando a desejar nisso, sim. Pontos. Claro que não é uma coisa generalizada, o Allianz Parque não é uma ruína como é o Morumbi, mas tem que ficar esperto. Cleomir, você está fazendo uma pergunta que é exatamente a definição do post do quartil que eu fiz na semana passada. Dá uma lida lá. É, tem gordurinha? Tem 2 pontos para queimar. Exatamente esses 2 pontos, essa gordurinha que tem para queimar aí. Com o desempenho do primeiro quartil sobrando 2 pontos, você pode queimar esses 2 pontos. Marcos Morabese está lamentando a falta de ter um museu. Uma das vantagens de ser dono é cuidar do gramado. Você cuida como se fosse seu, porque é seu, né? A W Torre cuida, mas cuida para os outros, né? Cuida em nome de um bom relacionamento. E aí já não faz do melhor jeito possível. Pelo menos a gente vê o resultado, né? Às vezes, eu não entendo nada de gramado. De repente, eles não estão conseguindo acertar, porque tem a questão da iluminação, tem a questão do clima de São Paulo, que é um clima diferente, clima louco, né, da nossa cidade. E eles estão com dificuldade de conseguir. Por exemplo, o Morumbi tem uma grama super boa, mas é totalmente aberto, pega sol o tempo todo, né? O Itaquerão tem um gramado misto, é um gramado meio sintético paranaense ali, aquela merda lá. Então por isso que. E nem tá tão bom assim, hein? Também tá ruim. Aí a gente vê todos esses clubes, essas seleções da Copa América aí reclamando dos melhores estádios do Brasil, que os gramados estão todos ruins. E tão mesmo. Eu lembro, pode procurar no meu Twitter aí no dia da última rodada, antes da parada, acho que teve 2 jogos. Acho que teve um. Eu não vou lembrar os estádios agora. Eu lembro que eu estava vendo 2 jogos. Os gramados estavam horrorosos. Não é só nosso que tá ruim. O Borges está falando assim: qual a posição de vocês a respeito do jogo do doping do Mário Sérgio? Da última vez que eu olhei o Almanac, constava a vitória do São Paulo. Então, eu mudei. Se não me engano, eu mudei. Porque o resultado foi mudado pelo STJD. Tá? Palmeiras perdeu os pontos daquele jogo. Mas no campo foi vitória do Palmeiras. E aí eu passei a levar em conta o resultado considerado pelo Palmeiras. E o resultado considerado pelo Palmeiras é vitória do Palmeiras. Então eu mudei. Tá vendo? 1-2, é isso aí. São Paulo 1, Palmeiras 2. Pelo STJD, 1-0, né? Jogo 9 de setembro de 84. Deixa eu procurar aqui para ver se eu mudei. Eu acho que eu mudei. Na planilha eu mudei. Se eu não mudei no Almanac, eu vou mudar já. 9 de setembro de 84. Vamos lá. Vamos procurar esse jogo aqui. Tô tentando achar aqui. Ó, já tô em 83. 9 de setembro de 84. 1 a 2. Já mudei, sim. Já mudei, sim. Vem me cornetar, não. O Cleomir quer saber se eu sou a favor de não dar tanta prioridade à Copa do Brasil e ir com força máxima no brasileiro para tentar bater o recorde do Botafogo. Não. Não. Eu acho muito mais importante título do que recorde. E o Filipão pensa a mesma coisa. O Fábio Palhares está com umas ideias radicais aqui, tá louco. Calma, não precisa ser tão radical assim, meu. Vocês esqueceram que tem superchat para fazer? Bom, se não quiser fazer superchat, pode ficar padrinho, né? Acho que é mais importante ainda. O Ezepleta, essa é uma pergunta tão velha, né? Ai, aquele espaço que tem do anfiteatro, por que que não é ocupado durante os jogos? Por que que não põe cadeira lá? Por que que não faz uma geralzona lá? Não sei por quê, mas é por segurança, eu acho. Colocar cadeira e tirar cadeira é operacionalmente inviável, segundo a W Torre. Não sei se falta vontade para fazer isso. E deixar em pé, acho que é questão de. Eu não sei que questão de segurança também pode ser isso, né? Toda a vida, todo mundo viu o jogo em pé, né? Eu não sei. Na última rodada do Brasileiro de 2009, o Botafogo ganhou da gente com o gol do Jobson, que caiu no antidoping. A favor da gente não serve. Marcelo Moreira, o Palmeiras foi o único clube na história da humanidade, na história do universo, que perdeu ponto por causa de jogador dopado. Ninguém nunca mais. O jogador dopado tem toda hora. Toda hora. Ah, foi pego no dop, foi pego no dop. Sabe quantos perderam pontos? Só o Palmeiras, ainda porque era pro São Paulo. Tá? Isso foi o que o TJD da Federação Paulista fez com o Palmeiras. Isso em 1984. Só o Palmeiras. Só o Palmeiras. Pode pesquisar. Nunca ninguém perdeu ponto por causa do jogador dopado. Só o Palmeiras. O Benedito Fernandes, ah, então vamos mesclar o gramado também, de jeito nenhum. Gramado tem que ser natural, isso é a minha opinião. Gramado tem que ser natural. Por quê? Porque muda o jogo, porque é uma vantagem indevida. O Atlético Paranaense está aí para provar. Olha o desempenho do Atlético Paranaense em casa e olha o desempenho fora. É claríssima a vantagem que esse time leva. Por ter um tapete ali em vez de gramado. Um carpete em vez de um gramado. Ah, mas é misto, não interessa. Tem que ser natural. Acho que os negros vêm perguntar do Valdívia aqui só para me irritar, né? Eu vou até terminar o pescado, que me irrita de um jeito. Que Valdívia! Que Valdívia, animal de teta! Vou terminar o pescado. Muito obrigado pela presença de vocês, pela companhia de vocês. Saudações a viver. Não. Calma, também não é assim. Mas por que, né, vim falar de Valdívia? Saco. Ah, bom, vocês vão comentar Copa América agora. Desculpa atrapalhar vocês, tá? Desculpa. Cleomir está me fazendo uma pergunta muito complicada para falar em 1 minuto, que é o que a gente tem aqui para terminar. Fica para a próxima, Cleomir. Ah, o Antônio Edson está lembrando que o Palmeiras também foi o único time que foi eliminado por cartão amarelo. Pois é, senhores. Então tá. Então vamos terminar aqui de bem, né? Vamos terminar como mocinho bonzinho, agradecendo a presença de todos, a companhia de todos, mas de verdade, agradecendo mesmo. É sempre muito bom participar desse bate-papo com vocês, uma horinha aqui falando de Palmeiras, principalmente agora que não tem jogo, né? Mas é, você vê como sempre tem motivo, sempre tem assunto, sempre tem. Palmeiras é fonte inesgotável de assunto, e graças a vocês a gente pode passar mais uma hora muito agradável aqui. E a gente volta então na próxima sexta. Quarta-feira não vai ter, tá? Vai ser só na sexta, próximo Periscato, só a partir das 20 horas, aqui também no nosso canal. Deixem o seu joinha, né? Inscreve quem não se inscreveu ainda no Catso do canal. E vamos ficar padrinho, né? Vamos chegar nesse 1.000? Vamos avançar. Chegar vai demorar um pouco, a gente sabe, mas vamos avançar. Então você que está adiando, adiando. Vamos, vamos. Chegou a hora, né? Vamos lá? Então vamos lá. Valeu, rapaziada. Obrigado. Estou esperando chegar lá o e-mail de vocês. Ah, fiquei padrinho. Beleza. E sexta-feira a gente volta com o Peris. Valeu. Saudações alviverdes a todos. Tá ao vivo? Tá ao vivo ainda?